O Diário, Caderno de Turismo e Lazer, Nossos Bons Restaurantes, Breno Nena. As pessoas que precisam almoçar fora de casa todos os dias já podem escolher aonde ir. Em horários comerciais, muitos restaurantes fazem cardápios especiais, simples, mas bem elaborados, para todos os gostos. Há todo tipo de cozinha brasileira, italiana, francesa. Pensando nos executivos, vários restaurantes já apresentam serviços específicos. Comentamos nesta coluna dois restaurantes onde há refeições especiais para executivos.